Por isso, confirme o transporte acionado, por favor. Suficiente. Obrigado. Pistão na 7, vento 1 no 30 graus 099, bravo que luz. T40 está autorizado a final do procedimento LS que fecha no 0, desça para 2000 pães, altímetro no 0 no 1, reporte estabilizado. 2000 com L11, autoriza voadora, senhor? Confirme. Não tá voando duna e vai informar estabilizado 5240. Autorizado. O Eco Zulu 9 mantém condições ágeis nível 085, chama agora o Centro Recife, 126, decimal 0, alterne 128, decimal 8. Bravo, Kilo, decolada 05, controle 12, 0, decimal 8. Mais. Batangue Bravo Luiz, mantenha condições visuais no corredor Axé. Altímetro como 0 no 1, reporte fora da barra. Confirme para o controle. Papá Romeu, Eco, Eco Tango, controle Salvador, prossiga. COB, tipo de aeronave. Papá Romeu, Eco, Eco Tango, mantenha condições do AS500PR, lendo o litoral, reporte... Ingressando no corredor Interlagos, altímetro em Salvador no 011. Faça cheque do seu transporte, não recebo informação do mesmo. Seu estágio autorizado, descida para 3000 pés, altímetro no 011. localizador da Uno 0, 3542. Meta final agora, torre 118, decimal 95. 1815, obrigado. 95, 118, decimal 95. Ah, é o que estava aqui, obrigado. Boa tarde, a 35240 foi aliás, não sei se foi. 35240, check-in. Baixar e travar. Livre pouso, pistão na 0, vento 150 graus, 10 mais. É isso, prossegue, 35240. Para controlar Salvador. Papatango Lima Kilo X-Ray, confirmando a ascensão para Geneva. Copiado 100, confirma o POV. Ciente, suba ao nível 100, reporte pronto para o lançamento Papatango Lima Kilo X-Ray. Gol no 227, reduz a velocidade, 1709. Aí segue tráfego na aproximação, agora meia dúzia de milha, Alfa Tango 72 com 120 de grau. Reduzido o gol, 227. Da Torre Salvador, boa tarde, 3605.010, pronto. 3605, mantém o bom despenso. Mantém 3605. Tango Eco, Eco, Papa Romeu Eco, Eco Tango, vai na proa da rotatória, reporte visual com a pista no 7. Torre 27, reduza para a velocidade de aproximação, vai passar o marcador externo, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895, boa. Boa. Bravo que Luiz confirmando vai fazer TGL em Veracruz. Ciente. Frequência livre para coordenação local e coordeno com o tráfego do Papatango Lima Kilo X-Ray que vai fazer lançamento de paraquedista lá em Veracruz. Diogo 1227, continua em aproximação, mais pista livre. É sua escuta. Para que façam a coordenação bilateral. Lima Kilo X-Ray para coordenação com o tráfego do Papatango Bravo que Luiz vai fazer toque em metida em Veracruz. Frequência livre após coordenação, retorna a frequência do controle. Certo. 1227, livre pouso, pistão na 0, vento no 40 graus, 099. Livre pouso, 1227. Tempestão 3605. Após o Boeing da Gol na final, a Lima Tempestão 0. Após o Gol, a Lima Tempestão 3605. Confirma isso para o trip 5367? 5367. Chama agora o centro Recife 125.45, Alterne 126.85. 2545-2685, obrigado. Meu ano 41, boa tarde. Sendo identificação, desça para o nível 050 na chegada bom. Ajuste altímetro no 09. Controle, o Papa Romeu é apertado, na prova da rotatória, já está visual com o campo. Temos torre 18.95. 18.95. 18.95, bom posto. Salvador, é o Papa Romeu, é com Eco-Tango. Eco-Tango, reporte final no site. Tango. Pode espera. 5447, mantém ponto de espera. Fogou 1227 no solo, zona 2, a livrar à direita, 1211. 211. Tan 3605, livre decolagem, pista 190, vento no 30 graus, 09 nós. Forma o tráfego à sua esquerda, helicóptero com proa oeste, em aproximação para a pista auxiliar, não interferência na decolagem. Vento do tráfego, livre decolagem, 605. Livre 5447, após a rolagem do Tan, Lima, tempo no 0. Eco-Tango, segue para qual parte, após o pouso? Parte 4. Sente. Como é que você controla? Foi feita com relação com o próprio Luiz? Decolada zona 9, controle 1208. Boa. Boa, 208. Controle Salvador, Buenas, TAN 3605. Buenas, TAN 3605, contato radar, suba para o nível 360 na saída da EL. Na da EL, a possibilidade de cortar aqui. Papa Romeu Eco Tango na final 17. Livre pouso cabeceiro 17, vento 150 graus 08 nós, o Eco Tango. Tango. O trip 5447, livre decolagem pistão 90, vento 150 graus 08 nós. Contorno DCV para 2 mil pés, o Kenegal no 011, autorizado final e LS X-Ray pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. TAN 3605, possibilidade de com arma de bridge? Autorizado Leda, TAN 3605. Opa, Leda, obrigado. Autorizado Oceania 6315, informo que é o número 2 na aproximação, tráfego precede a aeronave da companhia. Boa. Afirmativo, reporte estabilizado no localizador. Controle TRIP 5447, perfil da Momo. TRIP 5447, contato radar, suba para o nível 200 na saída Momo. 5447. O eco tango destino Ayabata. Confirme o estacionamento eco tango. Principal voz 22, frequência livre estacional, eco tango. Livre decolagem, pistão zero, vento 140 graus, 08 mais. Livre decolagem, pistão no zero, boa noite, mensagem. Afirmativo, TRIP 5447. Direto MOM, TRIP 5447. Tio, 2000. 2000. Ali Bono 867, decolado 224, controle em 120, decimal 8. 120, 867, boa tarde. Salvador, boa tarde, Bono 867. Bono 867, contato radar, suba para o nível 360 na saída Arbor. 360, Arbor, 867. É 320, acione identificação, vista via chegada a Mari para o nível 050, QNH1 no 019. NM 2-1-3, livre decolagem, pista 1-0, vento 130 graus, 09 mais. Livre decolagem, pista 1-0, 3-2-1-3. 1-4-0-8-9, mantém ponte de espera. Permia 05, chama centro Recife 125 decimal 1, alterno no 33 decimal 25. Cinco 1, 1, 3, 3, 2, 5, obrigado, boa. 125-3325. Boa, o TAN 3605. 3605, confere. 125-3325. Obrigado, boa. Controle o Lima, aquilo é que você está pronto para iniciar o lançamento. Ele mantém pista 90. Ah, sim, Matheus. Autorizado o lançamento, o Lima, aquilo é que você está pronto. Né, 6213, decolado às 26, controle em 120, décima 8. 208, muito obrigado, boa tarde. Barreiras. Barreiras, 35447. Salvador, boa tarde, hoje é Xanero 6213. Boa tarde, Xanero 6213, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360, nada EL, possível voar a Leda? É possível, Oxenê 6213. Direto, Leda, obrigado. Oxenê 6315, desça para 2 mil pés, autorizado final, ILS, X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. 2 mil pés, reportará ILS, reportar estabilizado, Oxenê 6315. Receptor ILS, Campa Vista, 6141. Oxenê 6141, noturno, no Noi, decimal 95. 295. Runa 867, vetoração, devido a tráfego, curve à direita, proa 330, o limite ao cruzar nível 190, reassuma a navegação pro de Elefa. Direita 330 ao cruzar 110, Elefa em caso de falha, 867. Para descer, Lima, aquilo X-Ray. X-Ray, atento aos paraquedistas desse altitude de tráfego, QNH 109. X-Ray. Autorizado, Xenê 6320. Colo 867, autorizado, resumir navegação pro de Elefa, vetora séria devido a um tráfego, que havia 12 horas, 9 milhas, porém já iniciou descida, já está cruzando nível 075 em descida. É o tipo era um Tchali 182. Assuma navegação para o de Elefa, Gol no 867. Elefa, no 867. Decolado aos 29, controle em 120, décima 8. 208, boa, 489. Salvador, boa tarde, Azul 4089, cruza 1500, Andael. 4089, boa tarde, contato radar, suba para o nível 340, saída da EL. Da EL, 489. Pode voar da EL, 409? Afirmativo, Azul 4089. Obrigado. Xanã 6305, estabilizou no localizador. Xanã 6305, chame Torres, Salvador em 1-8, decimal 95. 895, Xanã 6305, bota. Está livre, Lima, que lá que sou aí. Estabilizou no localizador. 63, o Xanã 6305, continua a aproximação, reporte externo, transporte baixado, travado. Reportará 1-5. Xanem 141, follow 30, libre pista pela direita, chame solo em 121, decimal 1. Direita livre, chama solo 211, 6114. Uno 867, chama o centro. Recife 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Recife 126 0, 128, 1867, boa tarde. Boa. Roger Chanel 6315, passou externo, baixado e travado. Chanel 6315, livre pouso, pista 90, vento 130 graus, 09 mais. Livre pouso, Chanel 6315. É 3-1-5, solos 3-3, livre pista pela direita, chame solo em 1-2-1, décima 1. Direito 1-2-1-1, chame a 6-3-1. Chame a 2-1-3, chama centro, Recife 1-2-5, décima 1, alterno na 3-3, décima 2-5. 251-3325, obrigado, boa tarde aí. Boa tarde. Chama o centro, Recife 125, décima 1, alterno 133, décima 25. É. 5447 no centro, Recife, em 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Queima aquilo bravo, prossiga. 1260 e alterna 128 decimal 8, trip 5447. Se ele mencionar, chame táxi, Lima, aquilo bravo. Lima aquilo bravo. 230, ali decola, pista 90, vento 120 graus, 08 nós. Pessoa tá na final, avistando 6320. 6320, chame Torre, Salvador em 118, decimal 95. Chama Torre, 118, boa tarde. Boa tarde. Gente, livre táxi até a taxiway papai, eu posso esperar ingresso na pista, o Lima aquilo bravo. Salvador, boa tarde, acionário 6320. 6320, continua aproximação, aguardando autorização de pouso. Lima, aquilo bravo, está autorizado o ingresso na pista 17, táxi via pista, reporte anel e pronto, cabeceira 17. Chanem 6320, cheque 3. Baixado e travado. Livre pouso, pista 90, vento 110 graus, 09 nós. Livre pouso, pista 90, 6320. 02230, especuladas 41, controle em 120, decimal 8. Passaredo 2230, controle em 120, decimal 8. Salvador, Passaredo 2230. Passaredo 2230, contato radar, suba para nível 180, saída Arco. Passaredo 2230 ao 180 na saída Arco. quando possível, liberação da restrição do nível 100 antes de 15 milhas. Está liberado o Passaredo 2230 após Arbo, direto Conquista. 2230, liberado da restrição após Arbo, Conquista. Lima, Kilo Bravo, livre decolagem, pistão no 7, vento 1, 2, 0 graus, 0, 7 mais. Confirma, Lima, Kilo Bravo. O Xenem é 3, 2, 0, Solas 4, 2, livre pista pela direita, controle solo em 1, 2, 1, decimal 1. Aquilo Bravo, decolar 243, controle em 1, 2, 0, decimal 8. 1, 2, 0, controle em Aquilo Bravo. Controle, boa tarde, eu vou passar o volume Aquilo Bravo. Papatango Lima, Aquilo Bravo, contato radar, suba para nível 100. Ainda negativo, agora sim o modo charge, está em contato radar Lima, Kilo Bravo, saída coral. Já saída, só dá uma pressão, Kilo Bravo. Oi, boa noite, TAM 3216, pronto, ponto 0. TAM 3216, a linha e decola, pista 10, vento 120 graus, 0 na trás. Olha, decola no 0316. Torre Boas, 4463, ponto de espera pronta. Azul 4463, a linha que mantém, pista 10. Ali mantendo 0, azul 4463. Controle 64, acione identificação dessa via, chegada Mari, para 2000 pés, QNH 10 10. Decolado 247, controle em 120, 8. 1208, 3206, uma boa tarde. Tudo boa tarde, tá? 3216, decolando, se escuta. Contato radar, suba para o nível 370, saída Momo. 370 na Momo, tá? 3216, quando possível, frutíssimo. Aguarde. Obrigado. Azul 4463, livre de decolagem, pista 10, vento 140 graus, 09 mais. Livre de decolagem, pista 10, azul 4463. Boa tarde, acione a identificação dessa via chegada Bonfi para 4000 pés. Corrijo, quando no ponto ideal descida, desça para 4000 pés, o QNH 10 10. Papa Tango Vitor Indian, que prossiga visual, QNH 10 10, reporte num ponto ideal descida para ingresso no circuito, corrija nos corredores, Caixa Prego, Vera Cruz e Interlagos. O Vitor Indian. O Freud Vera Cruz, Vitor Indian, reporte para descida. Descida para 1500 pés, QNH 10 10, Vitor em diante. Torre Salvador, azul 4463, mantém sua frequência. 4463, decolado ao 50, controle em 120.8. Controle 120.8, azul 4463. Torre Salvador, boa tarde, tá 3805, ponto 0.0 pronto. São 3805, ali em decola, pista 10, vento 140 graus, 07 mais. Ali em decola, 10, tá? 3805. 463, contato radar, suba para o nível 180, saiu da EL. Sobe a 180, saída da EL, azul 4463. 3805, decolado de 53, controle 120, decimal 8. 208 agora, obrigado, bom dia, senhor Manoel. Controle, boa tarde, Altan 3805, decolou na Dael. 3805, boa tarde, contato radar, suba para o nível 340, saída Dael. 340, autoriza, Dael, da presença? Autorizado, tá 3805. Pro de Dael, agradece, 3805. 32116, chama centro, Recife 125 decimal 45, alterno 126 decimal 85. 125 45 2685, tá 3216, boa tarde. Tá. Chega. Vitor Indian que modifica para instrumento e na final cancela novamente visual. Vitor Indian. Tendo condição autorizada para o aduno Vitor Indian. Rádio Gol 9074, acione a identificação desta via, chegada Mari para o nível 050, QNH 19010. Su 4463, chama centro, Recife em 125 decimal 1, alterno no 33 decimal 25. Centro Recife, 1251, altera 13325, azul 4463. Sarido, 2230, chama o centro, Recife 126, decimal 0, alterno 128, decimal 8. Papa Romeu Tango, Índia Bravo, prossiga. Tango, Índia Bravo, chame controle solo em 121, décima 1. Voo 964. Voo 964, chame Torres Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895. Boa tarde, Torres Salvador, 1964, ele é. Esquerda pro A200, limite. Localizador, desça para 2.000 pés. Dito descer para 2.000 pés, 35.626. Confirma, 2. Negativo, 2.00. São 3805, chama centro Recife, 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 251-3325-3805, uma bota. Boa tarde. Segundo 885, a sua unidade de educação dessa via, chegada Bonfi para o nível 060, QNH 10, 10. Vento 64. Bono 964, tem disposição de estar baixado até lá? Primeiro contato foi reportado, confia. Gente, livre pouso, pista no 0, vento 150, grau 08 mais. Livre pouso. À direita, devido à formação 35626, já está retornando a posição 200. Autorizado de juízo, 3193, ali mantém, pista no A0. 3193, mais algum ponto de preparação? Gente, pronto. Para sequenciamento, manter presente pro limite localizador, desça para 3.000 pés, QNH 1010. 0030, mantém a pro limite ao lock, gol 9074. Deita, chame solo em 121, decimal 1. 21, pode tirar aqui, tá presente? Afirmativo.